A paz do nosso Senhor, irmãos e irmãs, é com alegria que eu vou ler mais um capítulo da Bíblia e convido você a ler também e acompanhar a leitura, fazer essa leitura depois ao longo de sua vida. Nós vamos fazer a leitura de abertura que o pastor Paulo nos mandou. E depois faremos a leitura de 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31. Estamos começando a caminhar para o final de mais um livro da Bíblia que vai estar no blog logos7.blogspot.com. Uma verdadeira biblioteca em forma de devocional. Irmãos, diz assim o texto que o pastor Paulo nos mandou de Henry Nouwen. Forjando a armadura, nego-me a submeter ao medo que me tira a alegria, de minha liberdade que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver e não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não para encobrir meu medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências de minhas palavras. Não quero acreditar em algo só pelo medo de não acreditar. Não quero filosofar por medo que algo possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim. Por medo de errar, não quero tornar-me inativo. Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável, por medo de não me sentir seguro de novo. Não quero fazer-me de importante por ter medo de ser ignorado. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo, quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim. Que bênção de palavra, que bênção essa abertura devocional que o pastor nos mandou e o autor Henry Nouwen. Vamos ler agora 2 Crônicas 31. Nesse capítulo, irmãos e irmãs, os israelitas põem fim à idolatria. Ezequias orienta o serviço religioso. E nós percebemos nesse capítulo a vitória de uma vida reta, santa, e que rompe efetivamente com a idolatria. Vamos ver o que o texto diz a partir do versículo 1, 2 Crônicas 31:1. É assim que os dias dedicados à celebração e aos festejos passaram, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, despedaçaram as estátuas pagãs, cortaram e derrubaram os postes ídolos e destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim e em Efraim e Manassés. Logo depois de haverem derribado todos os altares pagãos, retornaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Irmãos, abro um parêntese no versículo 1, dizendo a você: não se iluda. Os evangélicos, de modo geral, protestantes, pentecostais, os chamados evangélicos, olham para os católicos dizendo: eles cometem o pecado da idolatria, porque fazem deuses de gesso, de madeira ou outro material. Mas eu quero dizer a você, de saída, que ídolo não são só esses. A idolatria se dá quando eu coloco alguém em primeiro lugar na minha vida ou algo em primeiro lugar na minha vida. Nem a esposa, nem a família, nem a sua igreja local, nem a sua denominação, nem outros hábitos também que ocupam lugar na sua vida. Isso pode se dar até com esporte. Se isso ocupa o primeiro lugar na sua vida, você está erguendo um ídolo. Aliás, quando nós vemos um grande esportista, nós dizemos: ele é o ídolo do Brasil, ele é o ídolo desse time. E eu cito esporte, mas pode ser o trabalho, pode ser o estudo, pessoas que idolatram conhecer, conhecer e conhecer e fazem da sua vida uma idolatria do conhecimento. Outros, como disse, da família. Outros, do estudo. Outros, do trabalho. Uma verdadeira idolatria. A pessoa não para nunca, porque ela quer se prostrar diante desse ídolo. Outros, em toda forma de lazer. Veja, tudo isso que eu mencionei são coisas boas. Família, estudo, trabalho, lazer, são fundamentais para a nossa vida, para o equilíbrio da nossa vida. A questão é que elas não podem ocupar o centro da nossa vida, o primeiro lugar no nosso coração. Então, antes de nos dirigirmos a outros e dizermos: eles idolatram, vamos olhar para nós mesmos e verificarmos se não estamos adorando nenhum ídolo. Que Deus nos abençoe a romper com toda a idolatria. E como eles fizeram, destruir todos os postes ídolos. No caso deles, era a idolatria mesmo, mais conhecida, com postes ídolos, com estátuas pagãs, com altares idólatras. E com o passar dos séculos e milênios, então, isso veio se transformando e hoje há outras formas de idolatria. Que o Senhor não permita isso em nossas vidas. Versículo 2. Ezequias vai orientar o serviço religioso. Diz assim o texto: estabeleceu o rei Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, cada um de acordo com o seu serviço religioso, a fim de apresentarem holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, ministrarem, guardarem, darem graças e entoarem louvores de adoração junto aos portões do templo de Yahvé. A contribuição que fazia o rei, fruto de seus próprios bens, foi destinada para os holocaustos, para os sacrifícios realizados pelas manhãs e todas as tardes, bem como para os holocaustos do Shabat, todos os sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na Torá, a lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com os sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se ao estudo, ensino e prática da Torá, a lei de Yahvé. Assim que se proclamou essa ordem real, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo, também os dízimos, de tudo que trouxeram generosamente. Um segundo parêntese. Por um lado, os irmãos olham para alguns líderes, sobretudo hoje, das igrejas pentecostais e neopentecostais, e ficam escandalizados com a fortuna que líderes, pastores, presidentes, padres, com a fortuna que eles adquirem. Por um lado, os irmãos se sentem escandalizados. Por outro lado, e se sentindo escandalizado, não ofertam ao Senhor. E não ofertam para a manutenção desses obreiros. A Bíblia toda orienta para a manutenção. Desde os levitas no deserto, e antes disso, Melquisedeque com Abraão, e você vai perceber isso ao longo de toda a Bíblia. No Novo Testamento, Jesus e seus discípulos dependiam das pessoas que ofertavam. O apóstolo Paulo e os seus discípulos também dependiam e nem sempre tinham a generosidade dos irmãos, como foi o caso da igreja de Coríntios. Então, a Bíblia manda fazer isso. Por um lado, os irmãos não ofertam como deviam ofertar, não dizimam como deviam dizimar, por causa do escândalo que é o acúmulo dos líderes. Por outro lado, os pastores, líderes, padres e todos que trabalham com sacerdócio não entregam as suas vidas genuinamente ao Senhor e só se preocupam, como eu disse, com o enriquecimento pessoal. Então, isso é péssimo. Transformam isso numa idolatria, que também, como eu disse, escandaliza os irmãos. Então, nós temos erros dos dois lados. Eu diria que o primeiro erro é dos líderes, que escandalizam o povo. E o segundo erro é do povo, que não entende que o Senhor precisa ser glorificado e a oferta é para o Senhor. O que essas pessoas, líderes, vão fazer, aí é com elas. Me lembro de um ensino da minha avó. Ela começou a frequentar uma igreja e nós da família dizíamos: vó, essas pessoas são notoriamente picaretas. E ela dizia assim: eles vão prestar conta. Ela me chamava, em vez de Sérgio, ela me chamava de Cezinho. Então, ela dizia: Cezinho, eles vão prestar conta. Quanto a mim, né, com as palavras dela, quanto a mim, eu vou ofertar. Eu vou ofertar ao Senhor. Então, essa é a postura. Ofertar ao Senhor, e quanto aos que recebem a oferta, eles vão responder por isso para o Senhor. Versículo 6. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram com alegria o dízimo de todos os seus rebanhos, e de todos os utensílios e objetos consagrados e dedicados ao Senhor seu Deus, e depositaram tudo ali, formando muitas e muitas pilhas. No terceiro mês, começaram a organizar as primeiras pilhas de doações. No sétimo mês, concluíram a coleta. Quando o rei Ezequias e os chefes observaram aqueles montões de ofertas, agradeceram e louvaram o Senhor e bendisseram o seu povo Israel. Então Ezequias indagou aos sacerdotes e aos levitas acerca daquelas pilhas de produtos doados. O sumo sacerdote Azarias, que pertencia à família de Zadok, lhe explicou: desde que o povo começou a trazer suas doações para a casa de Yahvé, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nos tem sobrado bastante, porquanto o Senhor abençoou o seu povo, e esses montões são as sobras. Irmãos, é engraçado, ao longo desses anos de liderança na igreja, quando alguém fala assim: ah, o texto do dízimo é o texto de Malaquias, e se coloca contra dizimar e ofertar, falando que só tem um texto, o texto de Malaquias. Isso é porque não leram a Bíblia. E eu estou tendo a oportunidade de, com você, observar, eu repito, Melquisedeque e Abraão. Agora nós estamos vendo os levitas e Moisés, agora estamos vendo o livro, segundo livro de Crônicas, e assim por diante. Então, isso também por causa de uma idolatria para com o dinheiro. A única expressão de Jesus com relação a uma idolatria efetiva foi com o Deus Mamon. E o Deus Mamon é o Deus representante, é a divindade representante do dinheiro. E nós percebemos isso assim de modo abundante. Há um livro maravilhoso que você deve ler, e que fala Os Protestantes e o Espírito do Capitalismo. Essa é uma outra idolatria. Logo no surgimento da Igreja Protestante, também estava surgindo o capitalismo, assim como no socialismo veio acontecer através de pessoas que pertencem às instituições e se aproveitam delas para o seu bem-estar e não transformam isso em serviço. Então, nos dois casos, que são ideologias que surgiram, a primeira protestante capitalista, no início do século XVI, depois com a socialista, de Marx, e Engels. De qualquer maneira, nós vemos a contradição nesse aspecto. Muito bem. Versículo 10. O sumo sacerdote Azarias, que pertencia à família de Zadok, lhe explicou: desde que o povo começou a trazer suas doações à casa de Yahvé, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda tem sobrado bastante. Cuidado, igreja, quando os líderes não têm o que comer, porquanto o Senhor abençoou o seu povo e esses montões são as sobras. E sempre há uma justificativa para tal. Nós não podemos nos deixar levar por isso. Versículo 11. Diante disso, Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor E assim o fizeram imediatamente. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e todos os objetos e produtos dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Maate e Benaia eram seus supervisores subordinados a Conanias, ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias de Azarias, o oficial encarregado de chefiar a casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as doações dedicadas a Yahvé e as ofertas santíssimas. Sob comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias, Secanias, que na cidade dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíram ofertas aos seus colegas sacerdotes, de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados. A distribuição era concedida generosamente. Olha, o texto não diz, a distribuição era concedida com usura, era concedida impiedosamente, né? Sabendo que deveria fazer o bem, mas fazendo o mal deliberadamente. Não, o texto diz, a distribuição era concedida generosamente a todos os homens de 3 anos para cima, que iam à casa de Yahvé para fazer os seus serviços religiosos diários, segundo o ministério que realizavam, conforme os cargos sob suas responsabilidades e de acordo com seus respectivos turnos. A lista dos sacerdotes foi elaborada conforme seus grupos de famílias. Os levitas de 20 ou mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Esse mesmo registro genealógico incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia um em cada cidade, homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções de todo homem entre os sacerdotes e a seus filhos, a todos os levitas que foram registrados. Assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom e justo, reto e verdadeiro, diante de Yahvé, o Senhor seu Deus, em toda obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, lei e aos mandamentos. Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Eu encerro com um último parêntese, mas esse último parêntese tem alguns elementos importantes se nós queremos um verdadeiro despertamento religioso. Todo despertamento religioso que aconteceu antes da reforma, no período apostólico, no Antigo Testamento, no, na encarnação de Jesus, no período apostólico, tem uma marca. Aliás, tem algumas marcas. E eu quero lhe dizer agora, em primeiro lugar, quando os corações estão completamente convertidos ao Senhor, nada falta ao ministério e ao culto na casa de Javé. Você não precisa ficar implorando para o seu líder, não. Nada falta ao ministério e ao culto na casa de Javé. A obra missionária se expande com alegria e fartura por todas as partes. As sobras abundantes quando o povo de Deus dá o dízimo de tudo quanto recebeu de Deus. É interessante, irmãos, notar que o desenvolvimento de um reavivamento nacional inclui as seguintes características. Em primeiro lugar, invalidam-se as leis contrárias à liberdade do culto. Então, se há uma lei que é contrária à liberdade de culto, isso é invalidado. Em segundo lugar, confessa-se o pecado nacional. Nós precisamos confessar o pecado da nação. Em terceiro lugar, preparam-se mais e novos ministros fiéis. Nós temos que investir na preparação de uma nova liderança sempre, sempre, desde o antigo, volto a falar, no período da encarnação de Deus em Jesus Cristo, na Igreja Apostólica, nós temos que preparar, investir em preparar discípulos e preparar líderes mais novos e ministros fiéis. Em quarto lugar, remove-se toda a influência maligna da idolatria. Então, detecta a idolatria, detectamos a idolatria, nós removemos essa idolatria, qualquer coisa maligna que esteja ocupando um lugar de honra, um primeiro lugar no nosso coração. Remove-se tudo isso ao mais profundo, em todos os aspectos da casa de Javé. Remove-se toda a influência maligna da idolatria em todo o seu aspecto. Como eu disse, são várias formas de idolatria. Em quinto lugar, promove-se uma atmosfera propícia com os ensinamentos da palavra de Deus. Nós só teremos uma nova experiência pessoal, uma nova prática na igreja local, uma nova prática na denominação, se nós praticarmos de fato e de verdade o culto de adoração ao Senhor, de acordo com os ensinamentos, irmãos, da palavra de Deus. Por isso eu invisto na palavra, porque só através da palavra que nós podemos chegar a isso. Em sétimo lugar, dedica-se todo o cuidado e esforço, o anterior era o sexto, né? Pratica-se o culto de adoração ao Senhor, de acordo com os ensinamentos da palavra. Em sétimo, dedica-se todo o cuidado e esforço para convidar de perto os de longe. Os de perto e os de longe, para celebrações de adoração ao Senhor. Vamos convidar todo mundo. E venha quem quiser, todos são livres, mas nós vamos convidar todas as pessoas. Em oitavo, orienta-se o povo para rechaçar toda e qualquer manifestação de heresia teológica ou falsa religião. Há uma coisa chamada ortodoxia. Nós temos que trabalhar com a ortodoxia cristã e nos levantarmos contra toda a heresia. Veja, todos podem seguir o que quiserem. Podem ser ateus, podem ser gnósticos, podem ser de lugar de coisa alguma, podem adorar outros deuses, mas nós temos que falar respeitosamente ao direito da pessoa, mas nós temos que falar que só há um Deus criador, libertador, que nos inspira a louvar, a adorar, a salmodiar, que tem o espírito da profecia, que nos deixou a lei, os profetas. Ou seja, temos que ser ortodoxos nessa parte, né? Seguir a reta doutrina da palavra de Deus. Há um grande líder que dizia que o princípio fundamental, a primeira fonte do conhecimento religioso é a palavra de Deus. Arrecadam-se dízimos e ofertas com alegria para toda a obra de Deus, porque sem o dízimo e oferta, a obra não caminha. Nós precisamos de dízimo e oferta para a obra caminhar, as quais devem ser aplicadas com sabedoria e temor a Deus. Espero que esse texto tenha abençoado você, a leitura dele, depois o convite para que você leia outras vezes e que nós trabalhemos, assim como os israelitas nesse momento, nós também trabalhemos pondo fim à idolatria no que depender de nós, orientemos o verdadeiro serviço religioso e geremos um despertamento de coração, uma genuína experiência com Deus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu esposo ou esposa, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe sua igreja local, sua denominação, Deus abençoe todos os cristãos que estão em toda a terra e muitos outros venham a conhecer o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, a consolação, o despertamento religioso, o reavivamento de uma ortodoxia bíblica, não castradora, mas libertadora, venha sobre nós, sobre todo o povo de Deus. A graça e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.